força divina do poder pentecostal em meu corpo, a chama celestial embriagados sem compreender o quão profundo é o poder e o mistério de Deus receber. Em unida oração, receber de Deus a unção que transforma nosso coração, que sentimos força divina do poder pentecostal em meu corpo, a chama celestial. Embriagados sem compreender o quão profundo é o poder e o mistério de Deus receber. Em unida oração, receber de Deus a unção que transforma nosso coração.